sábado com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios para todo mundo, pelo site atlântida.com.br. Mais de 3 milhões de acessos por mês nós temos no site da Atlântida para a galera poder ouvir o Pretinho Básico em outros estados, outros países, outros continentes e até mesmo outros planetas. Estamos chegando com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. Como vão os amiguinhos e amiguinhas do Pretinho? E aí, Potter? É, não sei se vai dar certo essa ideia, cara. Tá um cara assim no meio da gente. Fala aí, Cajezinho, tudo bem? Eu sei. Também não sei se vai dar, cara. Vocês estão falando de mim? Vocês estão falando de mim? Cara, eu acho ridículo, Sempre o albino discriminado. Não começamos bem o programa, eu vou te dar uma chance de começar bem de novo, Potter. Tudo bem, Potter? Bom dia! Ei, que bem. Bom dia, por falar em bom dia, chegou na hora hoje? Como é que é? Atrasadíase. É, atrasadíase. É uma doença da qual eu tenho que me curar. Vou me curar hoje. Atrasadíase. Ah, mas que isso, rapaz? Chegou na hora hoje pra trabalhar na firma? Tem duas maneiras de ver isso, três maneiras. Uma perguntando pra audiência, a segunda indo no cartão ponto. E a terceira no audio log. Toda doença tem fases. O Potter já tá na fase da... Ele já aceita a doença. É a íase, né? Ele já aceita que ele tem essa doença. Agora ele tá, né, trabalhando pra vencer a cura. A cura, né? Mas passa por reconhecer. Muito menos que isso, eu dei um unfollow no Lelê, hein? Vai ser o próximo. Atrasadias. Não é atrasadias, é atrasias. Há um mês o Potter nem reconhecia que teria doença. É verdade. Não tem. Mas agora ele reconhece, cara, que chega atrasado todos os dias. Chegar atrasado, o cara perde dinheiro, perde amigos, perde compromisso. E pode perder um emprego, é, né? É uma doença. No meu tempo, perdi emprego. Pode perder um emprego, é verdade. É uma doença. Pode perder um emprego, que a gente tá bem, né? E aí, beleza. Fala, Marcos, tá bem, né, Marcos? Show de bola, né? Show de bola. Fala, Maurício Amaral. Muito bem, sexta-feira. Beleza, o Geiso tá com a gente também. Obrigado. Beleza, Geiso. A estrela móvel do Pretinho Básico desta sexta-feira trouxe o amiguinho de novo. Rodar, rodar, rodar, rodar, rodar. La la ya, la la ya, la la la ya, la ya, la ya. E aí, Rodaquinha, tudo beleza? Aí, tudo. Apresenta teu amiguinho pra nossa audiência. E pra vocês, o meu amigo Paulinho Becon. Paulinho Becon, la la la la la. Eu tô tentando pensar na Paulinho. Uma, tem que ter uma música, né? Paulinho! Ou então, it's raining bacon! Aleluia! Não, it's raining bacon, não. Não é bacon, é bacon, né, cara? Paulinho! Deixa o Paulinho falar! Fala, Paulinho! Beleza, Paulinho? Pode pegar o meu microfone, bro. E tu pode pegar no meu também. Tá bom! Mas tu não tem microfone aqui ainda, Paulinho. Pega o meu aqui, cara. Ou traz um de casa. Vamos começar aqui a rodada de destaques comentados do Clique RBS. O Paulinho vem com a Rodaica, aí é segundo programa já. A Rodaica resolveu trazer o amigo pra brincar com a gente, então a gente tá muito feliz. Hoje é sexta-feira, 27 de maio de 2011, dia do profissional liberal. Ah, tá pra mim. Dia do despachante. Eu sou profissional e liberal. Dia do securitário. Ó, o pessoal da HDI. O que, que é isso aí? Ah, é? É. O pessoal trabalha com seguros. Exatamente. O leite, e também é dia da esclerose múltipla. Isso aí é uma doença grave, né? Esclerose múltipla seria o quê? Esclerose múltipla. Que é o resumo de tudo que veio antes. Mas trava aqui todo o osso? O osso do cara? Não, trava. Cérebro, cara. Esclerose. Ah, só no cérebro, esclerose. Eu não sei se é só no cérebro. Acho que não, hein? Mas é uma doença do envelhecimento, né? Mas acho que é na mão. É a morte das células, a esclerose é a morte de... Era X? Google? Aí, informação na ponta da língua. Sempre. Paulinho, o que é esclerose múltipla? Por favor, esclarece pra gente, cara. Só porque ele é gay não quer dizer que ele tem esclerose múltipla, seu homofóbico. Não, o Paulinho é médico. Não, é a Neila que fala. O Paulinho é médico, cara. Eu não sou médico, é uma doença degenerativa. É isso que eu queria falar. Dos nervos. Não, sistema nervoso central. Aquela atriz do Zorra Total, inclusive, tá... Ah, é, tá na... Inclusive tem na última Caras aí, tá na... Maravilhoso. Paulinho Bacon. É uma doença dos neurônios. Sempre adorei bacon como bacon. É isso aí. Irreversível. Oh. Eu gosto de bacon, eu gosto de comer bacon. É aquela que diz, eu só falo quando eu tenho certeza, não é? E a esclerose múltipla ataca jovens. Só jovens. Só jovens? Só jovens. Só jovens. Ah. Só jovens. Só joga, mas o mal de Parkinson lá, o outro, aquele louco lá que é do De Volta para o Futuro lá, ele não é esclerose? Mas, aquilo, é, mas tem dois tipos, tem a esclerose e a esclerose múltipla. Ah. E a múltipla é que ataca o Em todo caso é um sofrimento só, né? É isso aí. É, o cara tem esclerose? Tem. Simples, múltipla. Simples ou múltipla? Múltipla. Não é múltipla, é simples. Ah, que bom, menos mal. Tá bem, queridos, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Mais de 7 mil motoristas gaúchos com carteira suspensa receberão notificação da Brigada Militar. Após serem avisados pela Brigada Militar, os motoristas terão 48 horas para entregar o documento, sob o risco de serem denunciados por crime de desobediência. A ação começa na próxima segunda-feira. Ainda no ano passado, mais de 10 mil motoristas com carteira suspensa após atingirem os 20 pontos foram notificados pelo Detran. Daqueles, cerca de 2.500, somente 25%, portanto, entregaram a habilitação, sendo que 1.800 dos 2.500 que entregaram a carteira de habilitação, portanto, estavam sem poder dirigir, fizeram o curso de reciclagem e já readquiriram o direito à condução de seus veículos. Me perdi lá na terceira frase. Não dá conta. Mas eram 10 mil. Não, os caras vão ter que entregar a carteira em 48 horas a partir de segunda-feira. Não. A brigada, a polícia vai na porta do cara. Mas não pode pegar. Não pode pegar. A polícia não pode pegar a carteira. A polícia vai lá entregar uma notificação. É, pega a carteira. Entrega uma notificação. E aí o cara tem que entregar a carteira em 48 horas depois da notificação. Se não entregar aí pode pegar seis meses de prisão por desobediência. Tá certo, é isso aí. Mas por que o cara não entregou a carteira ainda? Porque ele tá usando. Quer fazer o curso de reciclagem. Ah, ele tá sendo fora da lei, então. Sim, claro. Sim. É, mas não adianta nada, cara. O cara com a carteira ou sem a carteira, ele com a carteira, é psicológico o caso, né? Ele tá com a carteira tá com a carteira de habilitação caçada, digamos assim, porque ele perdeu o direito de dirigir, mas tá dirigindo. Se ele parar numa blitz, ele vai ter que mostrar a carteira. Vai confirmar se ele tem a carteira livre ou não. E aí ele vai perder igual. Tá, e esse motorista é avisado? Se a carteira ele recebe uma correspondência pelo correio, dizendo ao diretor-presidente do Detran, convida gentilmente a entregar a sua carteira por ter atingido lá. E aí tu responde assim, não vou entregar enquanto não resolver todos os problemas que aparecem na mídia com o nome Detran. Não pode fazer. Uma coisa não justifica, tu incorreu num crime de trânsito, numa infração de trânsito, em várias, né? Até perder a carteira. Será que chega pro dono do Detran uma cartinha falando, olha... Não chega. O Detran tá envolvido em vários problemas. Caetano já perdeu a carteira, Caetano? A minha carteira está na minha carteira e ela é linda. Tudo é lindo, Paulinho. Paulinho, que saudade de você. Você lembra de mim lá de Salvador? Sou Caetano. Lembro. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Conseguiu reconhecer que é o Caetano Veloso? Não. O pior imitador de Caetano Veloso do mundo. O Paulinho é igual. Que Paulinho é lindo. É lindo. Só que Porã. Cadê Porã? Porã tá de folga hoje. Porém, assim, é lindo. É mais lindo ainda, demais. Né? Tá bem. Cerca de 700 aves, entre araras, papagaios e pássaros, foram encontradas pelo Ibama. Na casa do KG. Sabia! Em um criadouro abandonado na manhã desta sexta-feira em Palhoça, na Grande Floripa. Tu tem casa em Palhoça, KG? Eu não sabia. É a casa secreta. O KG foi ver Rio, o filme, na hora que o vilão morre, ele chora. Ele torce pro vilão, o KG. O KG tem um vídeo de conscientização ao KG no blog do Pretinho. É verdade. Bom, dezenas de animais mortos também estavam no local. A Polícia Federal procura pelo proprietário. Cadê KG? Cara, eu vou soltar aqueles canários. O Potter vai acompanhar a derrocada deles até a morte. Eu tenho certeza que eles vão morrer. Na boca de um gato, óbvio, porque, claro, porque agora tu já matou eles. Acabou com o coração e a alma daqueles pássaros. Alunos da Universidade Federal de Pelotas passaram a noite na sala da reitoria da universidade. Eles prometem não sair de lá até que o reitor se manifeste. De acordo com os alunos, quase todos os 93 cursos da UFPEL estão enfrentando problemas como falta de espaço físico, professores, laboratórios e material para trabalhar. Que pena, né, cara? Dureza, Universidade Federal tem um vestibular concorrido. Ah. Um vestibular que na minha época era descritivo, não era por marcar. O cara tinha que entrar sabendo mesmo, tinha que escrever. Era mais difícil de entrar em Pelotas, realmente. O vestibular é difícil mesmo. Ah. E aí tá sucateado, né? Que pena. Passagem de ônibus em Blumenau aumenta para R$2,75. Decisão oficial foi anunciada na manhã desta sexta-feira e entra em vigor em 10 dias. A passagem do vermelhinho e do verdinho vai para R$3,60. O verdinho e o vermelhinho, meu. R$3,60. Pra ir voltar? Tem um jeito de usar a lei pra não pagar passagem. É ir com R$50, entregar os R$50 não, de não. troco. Se não tiver troco. É 20 vezes o 20 valor. 20 vezes o valor. 20 mas vezes 3, de 3, 60. Não dá. Dá 60. E... Dá uma nota de 100, então. Dá uma nota de 60. Uma nota de 60. Vocês estão viajando. A lei diz o seguinte: R$100 já não entra na lei. É menos de 20 vezes, não, tem que ter o troco. Não, sim, Maurício, imagina. Até 20. Claro, Maurício, eu vou com R$10 lá, ele não tem troco, eu ponho dentro de só graça. Só um pouquinho, vamos resolver aqui, Paulinho, como é que é? Tá certo, Pianjas. Óbvio que tá certo, Pianjas. Os gays estão do meu lado, gente. O homossexualismo sempre esteve do meu lado. Vote em mim. Não, o homossexualismo tem na tua frente. Óbvio que tá certo, amor. Soldados do exército. Não, só pra deixar claro, é uma forma de protesto. Vai lá com R$50, entra no ônibus, dá R$50. Se não tiver troco, você tá dentro da lei. Certo. Se não tem troco, você não paga. Passagem. Tá, mas aí também, se tiver aquele horror de moeda, não, não, tiver, acabou o troco no primeiro, porque vai vir o segundo com R$50. É, tem que ser a turma toda. Todo mundo com R$50. Não é uma dica bonita, né? Não é uma dica bonita. R$50 pra levar. Por que não é bonito, cara? Bonito é aumentar. Bonito é só aumentar o preço da passagem. É um protesto bem interessante. Melhorou a qualidade dos ônibus de 10 anos pra cá. Tem mais, cara. Mas talvez esse aumento seja justificado a partir do aumento salarial da categoria, tu entendeu? Não sei, tô viajando aqui, mas talvez possa ter melhorado a vida pro servidor dessa categoria. Sabe o que acontece isso aí, Fetter? É o seguinte, cada vez tem mais gente pegando ônibus que cresce a população. Certo. Os ônibus estão cada vez piores. Tá certo também. Né? Então, alguém tá ganhando com isso. Quem ganha? O dono da empresa. Então, ele bota mais gente dentro do ônibus, entendeu? E aí ganha mais dinheiro porque mais gente entra e paga. Fora que estão demitindo os cobradores e botando máquina, né? Bom, nesse caso, então vá com a nota de 50. É isso aí. Também. Vai lá então com a nota de 50. Tem que ser, meu. Soldados do Exército em Dom Pedrito criam versão funk do hino nacional. E as imagens pararam na internet. Eu sou o MC Jampô e o Fetter já tá brabo, não consegue mais falar. É isso, eles estão descontrolados. O Fetter. O hino, meu. É o hino nacional. É o hino, mas eles já fizeram, Vanusa. Por que a gente não vai, Vanusa? Eles e tal? É o hino, Vanusa. É quando você fala em rap. As imagens pararam na internet e renderam um inquérito militar ao grupo. Segundo a Constituição Federal, é vedada a execução de quaisquer arranjos vocais do hino nacional, a não ser o de Alberto Nepomuceno. Cara, tem até um blá blá blá que tem que ser em si bemol. Tem até a nota que tem que ser tocado aí nacional, não pode ter nenhum tipo de invenção. Faz um si bemol pra nós, mano. Ah, é. Não sei nem o que é si, nem o que é bemol. Dó, ré, mi, fá, sol, é si. Né, bemol. Aqui tá o hino. Ó, vai lá. Vale salientar quão boa é a qualidade de áudio. Até agora tá normal. E tem eles dançando, gente. Tá no site da Zero Hora. Vai no clickrbs.com.br. Teve a repercussão no Jornal do Almoço agora há pouco também, com o comentário do Lazier Martins. O que o Lazier falou? Ficou um pouco decepcionado com a categoria. Cara, é que isso é uma loucura, né, cara? É a psicologia humana, né? Isso explica, né, cara? O cara, antes de ser qualquer coisa, antes de ser soldado, antes de ser médico, antes de ser o que for, né? ele é uma criança, é um ser humano, é um retardado, entendeu? Todo ser humano é retardado. 18, 19 anos, né? 18 anos, cara. Todos eles com 18 anos, sabe? Beleza, cara. Não precisa fazer tudo isso, cara. Chama os caras num canto e diz, olha, tu não pode fazer isso. Mas tava sargento, tinha sargento junto, era só soldado. Eu acho que não, acho que era só soldado. Chama os caras no canto. faz que nem aquela propaganda. Chão! E aí, 150 apoio. Fala, Paulinho. O pior de tudo é que em caso de guerra são eles que vão nos defender, né? É verdade. Eu tô na reserva, né? Se tiver guerra, eles me chamam. Eles são bons porque tu vai te atrasar. Eu tô. Mudou hoje, Rodaco. Eu já cheguei no horário hoje. Chegou já hoje. Eu digo todos vocês aqui, eles me chamariam. Eu tô na frente de vocês. Uma guerra, eu sairia primeiro do pretinho. Tu com esse tendão aí vai ser assim, mano. Tá curado, meu tendão. Ah, por que tu saiu primeiro? Porque eu tô na reserva, cara. Eu jurei a bandeira. Eles mandam as piores. Mas eu também tô na reserva. Eles mandam o segundo tenente do exército. Tu é mais velho. Mas eu sou mais novo que tu. Mas eles vão olhar pra ti, pra mim, vão saber que eu sou o melhor soldado. Mas eles mandam as piores espécies pro front, entendeu? Que são os que morrem primeiro. E se tiver uma guerra contra o Uruguai? Ah, e aí, como é que tu fica? Ah, eu vou pro fica Uruguai, no meio, né? Fica no Doble meio. Chapa. Vou pro Uruguai. Mas vocês notam que toda profissão que tem uma certa responsabilidade, como aí os soldados, os policiais, eles tiram fotos e põem no Orkut, causam uma comoção, vira notícia. Esses caras aí fazem uma brincadeira com funk, causam uma comoção, vira notícia. Que são, enfim, profissões ou cargos que são, enfim, tem que ter essa fiscalização, tem que ter essa responsabilidade. As pessoas querem ver esses caras responsáveis. Enquanto isso, a classe política, que teoricamente também deveria ter uma fiscalização. Fazem muito mais palhaçada lá naquelas mesas engravatadas do que esses caras aí. Menos é verdade. Papi Anjos, matou a pau. Te redimiu de quase tudo até hoje. Obrigado. O gay tá comigo também? O gay concorda comigo? Concordo. Show de bola. Concordo, Marcos. Vamos dar uma giradinha aí, então, com o Marcelo. Vai, Marcelo! É verdade, amigo! Quem é essa pessoa aqui do meu lado? É o Paulinho. Paulinho, amigo da Rodaica. Paulinho de Becos. Como não, é que é? Paulinho de Becos. Olha aqui a dele. Não precisa? Ele é um telespectador teu, Marcelo. Assiste. Rede Record, curte. Assiste de manhã cedo, né? Bom dia. Bom dia, como é o nome da Bom cara? Dia, Brasil. É, bom dia. Bom dia, Brasil, não é, meu. Sai daí. Sai, Vênus Platinado. Uma videolocadora foi assaltada por um homem usando uma peruca em Blumenau. Opa. Olha o Zacarias. É o Zacarias. Ele tava com um facão e levou R$30 do caixa. Olha ali a imagem. O locador hoje em dia não dá mais tanto lucro, né, gente? R$30. Só tinha 30 pila no caixa. Olha o tamanho do facão dele ali, amigo. Olha ali. Vídeo pornô. Olha ali, dá pra cortar, né? Estudantes chilenos protestam pelados. Jovens exigem mudança no sistema de ensino público. Fica a dica para os estudantes de Pelotas. Né? Estudantes de Odonto, se bem que de Pelotas, passaram, podiam protestar pelado. Educação física, se eles passaram a noite na sala do retorno, as ficaram pelados em algum momento. Lá, de dar o FEPEL, lá no Chile, eles levavam cartazes. A universidade nos deixa nus. Nossa. La universidade nos deixa nus. Casal é flagrado transando em delegacia. Correu em Gloucester. Ah, lá em Gloucester, Zé. Tem muita delegacia. O casal foi multado e recebeu pena. Gloucester. Gloucester. Gloucester. Olha, melhor ainda, Gloucester. Gloucester. Quem é essa pessoa aqui do meu lado? O Paulinho. Paulinho. Esse aí. Quem é? Ele morou na Inglaterra. Professor de inglês agora. Também. Agora é isso. Cidadão britânico, actually. Como é que é? Actually. Actually. Tu morou em actually, é isso? Morou em actually. Tu é ator? Actually, tu atua? Faz cinema, teatro, actually? Não. Não, Marcelo, ele tem tatuagem ensalada. É, então é marginal, né, amigo? Marginal, com certeza. Paulinho Becô tem tatuagem. Tem uma tatuagem. Com... Usa brinco também? Dois. Meu Deus do céu! O que, que ele tá fazendo aqui? Chama a brigada. Chama o exército, aqueles do funk. O casal foi multado por fazer amor na delegacia, amigo. É, Marcelo. Foi lá em Gloucester. Como é que é o nome? Gloucester. Gloucester. Gloucester. Tá certo? Gloucester. Gloucester. Que Gloucester isso aí, hein, meu? Andrew Moore e a sua mulher foram condenados a 200 horas de serviço comunitário e uma multa. A mulher, Charlotte Howell, foi multada e tá proibida de sair de casa entre as 7 e as 19 horas. Ai, que ideia, cara. Durante 4 meses não pode sair de casa. Isso aí, meu. Das 7 às 7. 7 da noite às 7 da manhã. De noite não pode sair de casa. É assim que é lá em casa também, amigo. Ah, é? É assim lá em casa também. Tu não sai de casa também das 7 às 7? Minha mulher vai trabalhar e eu fico produzindo jornal. Boa, exatamente. Tá bem, Marcelo. Exatamente. Show tá bom, Marcelo. Quem aqui, né, amigo, nunca foi casado com uma mulher que manda no cara, né? Quem aqui, né, quem Marcelo? Quem aqui, né? Paulinho. É verdade. Só o Paulinho. E a Rodaica. O resto tudo tá no mesmo saco. Desculpa, eu. Vai pro cachorro. Eu também. Aqui tu, Potter. Tu tá namorando, a tua mina manda em ti, que eu sei. Erro. Para, tá namorando, a tua mina manda em ti, que eu sei. Cinco namoradas já... e nunca nenhuma mandou. Quando começaram a mandar, já tomou um tapa nas costas. Baita enganação. Já, e já acabou. Vai, assim, baita enganação. Vamos virar ali o Potter, vai? Uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Sucozinho! Experimente o novo sucozinho com gelo! E aí o filho vai até o bar e pra chamar papai. Papai! A mamãe mandou chamar porque você já está bêbado. Tivemos o quê, rapaz? Olha lá no porta do bar o cachorro entrando. Se eu tivesse bêbado, veria quatro olhos dele. E eu tô vendo só dois olhos do bicho. E o gurizinho olha, pai. Mas pai, o cachorro não tá entrando, tá saindo. Tá vendo dois olhos. É, meu. Essa semana não tinha ouvido essa ainda. Vai, KG. Vida de merda. Hoje foi minha formatura. Convidei todos meus amigos e familiares pra ir, mas só foram meus pais. Putz. Com 20 minutos de cerimônia, recebo um torpedo de minha mãe dizendo: tá muito cheio aqui, vamos sair, até amanhã. A mãe fez isso. Vida de merda. Hoje um pessoal da faculdade me chamou pra ser modelo em um comercial. Eu disse que tem modelos profissionais na sala. E eles disseram: não, mas a ideia é ficar estranho mesmo. Hoje, após trabalhar 3 anos sem férias, tava saindo pra viajar. Bati o carro no outro, na garagem do prédio. Pum. E vou ter que usar o dinheiro da viagem pra pagar os danos. Parou. Manda um... Vai, vai me buscar! E um abraço lá do... Abraço! Pra minha namorada Júlia, Fernando Luiz Schmidt, que mandou aqui. Júlia! Posso só mandar um toque aqui pra um carro que foi roubado ontem na frente da CAF, ali mandar na Bastia. Um abraço pro carro. Um abraço pro ladrão, né? Um ladrão que foi ali de mão armada, um barbudo. Foi ali na frente da CAF e levou uma Pajero preta Sport. Placa IJY5324. Se você vê uma Pajero, ou se alguém quiser te vender uma Pajero por R$300... Placa IJY5324 foi roubada no Menino Deus. Favor entrar em contato com pretinhobásico@atlantica.com.br. Muito bom. Valeu, Marcola. Valeu. É? Vamos ver aí, Rodequinha, o que tem pra falar, pra debater com a gente, com o Paulinho aí? Valeu. Tem uma medida aqui da beleza do homem. A medida da beleza do homem é o seu cartão de crédito. Olha, Alexandre, é uma boa definição. Mas não é o caso aqui dessa medida. Essa aqui é o seguinte: observe a relação entre o comprimento do dedo indicador direito. E do anular direito. Todo mundo sabe aqui os dedos. Qual que é o anular? Não, esse aqui é o indicador. Tá, isso eu sei. E esse é o anular. O anular é aquele do. Não, anelar, esse aqui, pô. Então, é o de anel, pô. É o do anel. Não é o mas eu boto anel em todo o dedo, Pedro. Não, mas aliança. Como assim? Aliança. Aqui é o. Não sei, não conheço. Os dedos são. Vocês não viram aí? É que assim, ó, o e-mail se refere ao dedo como anular e depois anelar. Então, mão direita, o dedo do lado do dedão e o dedo do lado do minguinho. Tá. Agora, atenção pro resultado. Quanto maior o indicador em relação ao dedo anelar, mais bonito o homem é. Deu muito certo o meu, cara. Olha o meu. Olha o meu, cara. Sobrou o indicador, cara. Você tá fazendo com o minguinho, cara. Eu sou feio pra dedéu, o meu anelar é bem maior que eu. Sou bonito, olha aqui, Rodaca. Segundo um novo estudo, essa relação compara o comprimento do segundo dedo com o quarto dedo. É ligada à beleza. Essa relação que compara o comprimento do segundo com o quarto dedo, então começa a contar na pôr qualquer lado. Quarto, é ligada à beleza facial. É bem. Quem tem um indicador maior é mais bonito. Claro. Vai, eu sou feio. Não, tu é bonito, mano. Não é assim que mede, mas tu e o Potter são bonitos. Não é que seja maior. Maior em relação ao teu outro dedo, entendeu? Quanto mais próximo. Eu sou um pouquinho bonito só. É, isso aí. Isso é igual, tá? Quanto mais testosterona, mais cresce o anular direito. Sim, apenas o direito. Observem que o esquerdo é menor. Vamos ver. Tá, então, coloca o esquerdo na frente do direito, mede os dois. Já mudou. É verdade, muda. É uma bobagem enorme isso. Não, tem a ver com os hormônios. Só porque tu é feio, tu achou bobagem, né? Já o dedo indicador é mais sensível aos níveis de estrogênio. Assim, quanto maior o dedo anular do que o indicador, mais testosterona o homem recebeu. E, eventualmente, mais atraente o seu rosto é. Mostra aí, Paulinho. Mostra os dedos, Paulinho. Eu sou mais macho. Maurício hoje pediu pra ir na cadeira olhar Milk e foi passar um pouco de testosterona. O Paulinho tem um indicador maior, ele é mais... Paulinho, tu é macho, Paulinho. Paulinho, teu caso é melhor que o de todos aqui. Os dedos não erram. Tô falando. Sim, o Paulinho é mais bonito que todos nós, cara. Obrigado. Os dedos não erram, Paulinho. Volta pra cá, Paulinho. Volta pro nosso lado. Não, os dedos não erram. E mais como é que mede ele, de quem não tem a mão? Como é que fica quem não tem a mão? Sem mão. Fala com ele. Não, mas é verdade. Como é que mede? Eu ou tu, né, cara? Eu sou visita. Como é o nome do parceiro? O Arizolim. O Maneta. O Arizolim. É. O Arizolim não tem mão. Muito boa, Paulinho. É um pedreiro sem mão. Cara, vou contar um troço pra você. Deixa eu falar aqui da SPM mais uma vez, cara. Você já pensou em conhecer o mundo, interagir com pessoas diferentes de outras culturas e ainda ganhar muito dinheiro com isso? Sim. Este é o perfil do diplomata do futuro, que representa nossas empresas, marcas e nosso país no exterior. O curso de Relações Internacionais da ESPM é o seu passaporte. É por isso que ele é tão diferente e inovador. Apoiado em uma superestrutura, o resultado só podia ser um. A gurizada tá detonando o mundo afora. Então demorou, faça Relações Internacionais na ESPM. Prova dia 18 de junho. E lembrando, sempre que a galera vai poder fazer as provas, aliás, lembrando sempre que a galera vai poder fazer as provas sem precisar vir a Porto Alegre, no mesmo dia teremos provas em Floripa, Caxias e Santa Maria. Acesse espm.br/vestibularsul e te inscreve para fazer parte do time dos melhores, né, Geiso? Sim, salada. Tu é um dos melhores, né, Geiso? Sim, aliás, estou para te dizer que tu é o segundo melhor, Geiso. Melhor que eu, só o Alexandre? Não, não, melhor que tu, todos os outros empatados em primeiro lugar. Nada! Sim, meu. Geiso vai aparecer no Patrulha de novo. Ah, é, sério? Deixa eu mandar um beijo pro seu Antônio, de 70 anos de idade, que é de Campo Bom, que nos ouve. Ele é ultramaratonista. Sabe qual foi a distância que o seu Antônio correu na última corrida dele? 176 quilômetros. Caraca, irmão. Aí eu fui disputar com ele, tá lá. Uma maratona tem 44 quilômetros, cerca de 44 quilômetros. Ele correu 176 quilômetros e tem 70 anos de idade. Vai ter ideia, porque não me chamou pra uma falta dessa, Walter? Porra, tipo de coisa que eu gosto. Cala a boca, pior isso pra gravar. Antes das cantadinhas, queria mandar um abraço pro pessoal do Bowling House de Imbé. Tive lá na quarta-feira, salado seu Vanderlei, meu. Fiquei jogando um boliche com a galera. Galera do Bowling House de Imbé, um grande abraço, tá lá do Geiso, meu. Tô sempre aí quando precisar, meu. Agora a cantadinha pra sexta-feira. Final de semana, né? Final de semana. Chegar, queria que o seu Paulinho dos Bacon, salado, desse a nota. Paulinho do Bacon, não é Paulinho do Bacon. Paulinho Bacon. Paulinho Bacon, isso. Tá meio gordinho por causa dos bacons, né? Chega pertinho do microfone. Chamou de gordinho, Paulinho. Não se chama um bacon de gordo. Até os 12. Depois que eu cresci, eu sou becom mesmo. Becom. Então, tem que dar nota da cantadinha, tá lá? Se serve também pros homens, porque se gosta, tá lá? O cara chega pra guria assim. Não, cara, faz gays. Canta ele. Gays. Cantadas gays, vai. Faz a versão gay, gente. Então, a versão gay, tá lá? Já tem que ser uma coisa mona, entendeu? Uai, salado! Tu pode me levar no colo, salado? Me levar pra casa no colo, só eu e você. Hã? Ai, que assim, tu queria que tu me levasse pra casa no colo, salado? Pra quê? Aqui, quando eu chegar em casa, salado, eu quero contar pra minha mãe que eu andei num avião. Gostou, olha! Boa. Ai, eu tenho uma notícia. Não foi muito boa, ruim. Meu. Tá batendo não, bola, hein? Isso é bom, tá? Tá bom, hein? Sim, meu. Posso dar uma notícia muito ruim aqui, cara? Tenho até medo. Qual é a notícia, pô? Saiu os primeiros resultados da caixa preta do Air France lá. Ah. Aproveitar que o Pino mas tá aí. Não, sério, tá vendo assim, isso? Eu tenho uma pessoa na mesa especialista em acidentes de avião, Paulinho. Ali na internet. Ô, Paulinho, o que, que o Paulinho não sabe? Ele sabe de tudo, pô. Tá, mas eu sofro muito com acidente de avião, de verdade. É verdade. Eu vou dar uma notícia muito ruim. Qual é a muito notícia? Ruim mesmo. O avião Air France demorou 3 minutos e 30 segundos pra cair. Sim, isso a gente já sabia. É, todo mundo aqui já sabia, todo mundo leu em todos os lugares, ouviu em todos os lugares. Essa notícia deu no início dessa semana. Feito. Acabaram. Eu não sabia, início, não. É essa a notícia? É, mas era hora de terça-feira, eu acho. Não, de hoje de manhã. Não, hoje reeditaram a notícia, enfim. Nos jornais aí. 3 minutos e 30 segundos caindo. Tá, e aí? E as pessoas lá dentro vivas. Todo mundo sabe disso, Thiago. É, mas é que eu pensei o seguinte, acho que todo avião que cai, ele demora um tempo e até as pessoas caírem no chão, estão vivas, depois morrem, né? Não, algumas morrem antes. Não, às vezes abre o avião, se corta alguma coisa e as pessoas morrem despressurizadas. Morrem de ataque cardíaco. Eu morreria antes, com certeza. Ataque cardíaco, pânico, normalmente, quando morre, é porque rola despressurização, que acontece? Os glóbulos oculares começam a saltar pra fora por causa da pressão. É, mas não é muito agradável o assunto, né? Não é legal o assunto agora. Abraço pra você que tá no aeroporto. A gente tem essa mania meio mórbida, né, cara, de falar, de... Não é legal, Não, né, na cara? Verdade o que a gente tem é uma aversão à morte, um problema com a morte. A gente não consegue lidar com a morte de uma maneira tranquila. Mas a morte é a coisa mais natural da vida, mais... O especialista aí, ó, fala aí, Santana. Hoje eu vim trabalhar mesmo com labirintite. É verdade, Santana, aliás, faz um tempinho já, né? Eu não tenho medo. Mas muito boa a coluna do Paulo Santana na Zero Hora de hoje, chamada Massa Carbonara. É. Obrigado. Sensacional, Santana. Parabéns. Vamos fazer os classificados do Pretinho aqui para Work and Travel. É Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas da nossa audiência. Sou de Pelotas, mas estou morando em São Paulo e por esse motivo não utilizo mais meu material de windsurf, que consiste em uma prancha Mistral, uma prancha Styrotech, dois jogos de vela completos, trapézio e pé de mastro. Eu quero só as velas. Só as velas? Tá bom. Vamos providenciar, Paulzinho. Só vendo tudo junto. Ah, só vende tudo junto. Ah. Ele não vende só as velas. Vende tudo junto por R$3.500. Comprei tudo por R$8.000. O material tá em Pelotas e o frete fica por conta de quem comprar. Envio fotos por e-mail. Contato no vendowindsurf@gmail.com. Mais uma oferta da audiência. Meu nome é Mara, moro em Gravataí e tenho para vender o meu Gol City 2004, 1.0, 8 válvulas, branco com ar-condicionado. O carro tá super bonito, entrou em um negócio para nós, por isso queremos vendê-lo. Já andei pesquisando e o preço médio de venda dele é R$18.000. Então estamos pedindo R$16.000, que foi o valor pelo qual ele entrou para nós. Quem tiver interesse em ver fotos, pode falar comigo no e-mail vendogol2004@terra.com.br. Fala, Almir! Gente, tô lançando um livro. Livro de... Não vai me elogiar hoje, Almir. Não vai falar nada pra mim. Oh, não vai dizer que eu tô bem, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Não vai falar. Pede pro teu amiguinho. Que amiguinho, cara? Teu amiguinho novo te elogiar, querido. Qual amiguinho novo? Porque eu já fiquei sabendo que tu tá da sociedade com esse Paulinho, amigo da Rodaica. Paulinho, amigo da Rodaica, é meu amigo há 10 anos. É, rapaz. E eu sou amigo teu amigo há quanto tempo? Há 3 meses, talvez. 3 meses, no máximo. Nem isso. Quantas vezes eu já fui na tua casa? Nenhuma. Nenhuma vez. Verdade. Então, mas o que tu quer? O Paulinho já mora lá em casa praticamente. Mas a obra da tua casa lá quem coordenou foi eu. É, verdade. Principalmente a parte da churrasqueira ali, isso, né, Almir? Escapamento, é, foi massa. Tudo tu que fez, caixa é verdade. Caixa d'água lá tudo, em cima, caixa d'água, lembra? Tudo, a antena da televisão, te lembra? Lembra das lajotas que tu botava na cozinha que não podia pisar? Nada, tudo que tu fez, exatamente. As portas, tudo. Mas graças a Deus consegui alguém melhor que tu e já refiz tudo. Já refez tudo? Já tudo refeito. Pra quem tá perdido, o primeiro churrasco na casa do Fetter tinha gelo seco ligado. É, uma máquina de gelo seco. É. Mas vai daí, Almir, vai. Gente, com toda essa mídia que eu tô recebendo aí, depois desse grande evento que eu fiz, né? Qual? A pilotagem lá com o Marrone. Tô lançando um livro. Um livro de noções de helicóptero. Pô, demais. Noções como pilotar um helicóptero com o Marrone e Almir. Demais. Sai pilotando? Sai pilotando. É só ler. Não, lê durante o voo. Ah, já lê levanta durante. Levanta e lá em cima você vai lendo o livro, entendeu? E tem índice? É um livro que só funciona no ar. Só no ar. Aliás, como é que vai esse pé aí, Almir? É bem, pô. Quero ver o andando. Quero como é que tá isso aí. Olha só, tem uma coisa solta dentro da tua perna. É. Eu botei a minha chave de casa. Ah. É. demais, amigo. Show de bola, o e-mail, o livro Noções de Pilotagem de Helicóptero com o Marrone, lançado por Almir A. L. Fetter, Care Human Chabalabá Corporation and Association. É, já vimos o A. L. Fetter e o estagiário Arthur indo para o banheiro juntos. Arroba Paulinho, como vai o seu gaydar para com o Fetter? Ponto www/ Rodaica, tu tá sobrando. .com.br. Obrigado, Almir. Vou aproveitar o ensejo e perguntar pro Paulinho aqui, já que eu sou considerado o gay do programa e tudo mais. Paulinho, como é que é o teu gaydar em relação a mim, Paulinho? Não funciona. Não funciona. Aqui, mas ó. O teu gaydar é um negocinho que levanta quando tu vê um gay? Não. É uma alavanquinha ali embaixo que levanta? Não. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. 16 minutos para as duas. Vamos lá, doutor Alceu. É, bota mesmo. Coca-Cola, abra felicidade, nova skin, o cervejão se beber não dirija. E as melhores ofertas sim estão na Colombo. Você pode, você merece. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o brasileiro tá jogando lá e rolando a garrua, doutor Peter. É verdade, doutor. Rolando Garros. Como diz meu irmão, Chato Brian e Rolando Garros. O Belucci tá jogando com a Gasquema, tá tomando um gasquê do Brasil, ó, tá 2-1 pro Brasil. Não tá tão gasquê assim. Tem chance. Mas ele tá jogando mal, né, doutor Cadê? Mais ou menos. Agora é mais ou menos, quando o microfone tá aberto é mais ou menos. Pede a opinião do Maurício Amaral sobre o Belucci. Bosta. Eu tô acompanhando o Guga Kirten aqui no Twitter e ele tá vendo o jogo e tweetando ao mesmo tempo. E aí o Guga diz assim: a hashtag do Guga é Vamos Cavalo. Pro Belucci. Larry Passos, que era o treinador do Guga, é o mesmo, né? É o mesmo, baita técnico, né, cara? Ele tá tudo certo no Inter lá, brigou com o Falcão, Dale. Na verdade, isso é normal. Ontem eu tuitei de noite que quem joga bola sabe que se discute. É assim acontece, o homem é companheiro de quarto e não tem problema nenhum. Mas quando fala da Alessandro, tudo é problema, né? A mídia, a grande mídia, imprensa azul. Não aguento mais. Sempre né? Quer roer e que parece a melhor maneira de ganhar. E pra ajudar o Colorado, o que tem que fazer? Comprar um team chip do Colorado. Boa, obrigado, Dale. Era isso, doutor Alceu. No Grêmio, o Marquinho veio, o Carlos Alberto vai pro Havaí, doutor Neto. Agora vai. Parabéns ao Havaí. Agora vai. Parabéns ao Havaí. Imagina o Silas e o Carlos Alberto conversando. Ué, tá aí o caminho. A evangelização. O meio termo é o caminho. E o Figueirense que é o medalhão, doutor Peter. Medalhão, é? O medalhão. Que posição ele joga o medalhão? Medalhão persa. Etapa clubes como Corinthians e Flamengo. Aliás, no Cazuca da Zero Hora de hoje tem o Piaget explica, né? Esmiúça por que o Figueirense é melhor que o Barcelona. Fiz uma tabela ali com dados, bem, né? São dados reais, né? Eu não fiz nada assim que vá pro lado do Figueirense. São dados claros ali. É uma tabela que você pode colocar qualquer time ali. Mas tu roubou, né, meu? Deu 7-1. Deu 7-1. Não, mas deu 7-3. Tá bem, vamos lá, doutor Alceu. Não, meu. Era isso pro doutor Pedro. E o Libertadores, Penharol, ninguém vai falar? Ah, era Penharol ontem. Ganhou o Penharol. Libertadores é um campeonato pequeno. Não vamos mais falar de Libertadores. Para que falar? Tá bem, doutor Alceu. Obrigado, tá, doutor Alceu. Vamos ver aí, Rodequinha, o que tem aí? Tem um e-mail de uma pessoa, Amélia. Tadinha. De uma pessoa chamada Amélia? Não, ela tem um comportamento de Amélia, porque ela diz: eu sou dona de casa. Isso mesmo, adoro lavar, passar, cozinhar, fazer faxina. Fazer faxina, então, nem se fala. Adoro. Tem o e-mail dela aí. Diz a Cláudia. Depois, no final, vou dar o e-mail pros interessados. Acho que estou em extinção, diz ela. A maioria das mulheres odeia isso tudo. Fazer o quê? Fui apresentada a vocês pelo meu filho há 2 anos e viciei. Não existe coisa melhor do que lavar a louça do almoço ouvindo vocês e rindo. Tenho 2 filhos, um de 23 e outro de 20. Sou da idade do Fetter. Tenho um marido também. Ah, tipo que nem o Peter tem marido. Da idade não tem marido. Quem é o felizardo, hein, cara? E o marido é marido dela há 23 mas anos. Também, né? Isso. Mas também, né? As pessoas querem saber por que dura os casamentos. É por isso. Tá aí, ó, meu. Claro. Eles brigam comigo. Baixa esse volume do rádio, parece surda. Acham que baixo? Ah, ha, ha, ha. Não baixo, não. É isso aí. Sou gaúcha de Porto Alegre, mas moro em Floripa desde que casei. Adoro vocês todos, são ótimos, mas o meu preferido, assim, do fundinho do meu coração, é o KG. Olá! Ainda mais agora, com esse cabelinho curtinho, essa voz, ah, meu Deus, principalmente quando ele fala... Para, tchê! Ah, para, tchê! Ô, oh, que barbaridade! É que o KG é lindo! É muito bom! Eu também! Continue fazendo com que lavar a louça aqui em casa seja o momento mais divertido do meu dia! Um beijo pra todos e pede pro KG falar só pra mim! Para, tchê! Ah, para, tchê! Ah! Sucesso! Tem que ser vinheta é uma isso! Ficha mesmo! Quem mandou foi a Cláudia Nicolazzi, lá de Floripa. A Cláudia Nicolazzi tá certa, porque a Cinderela só ganhou o príncipe depois de limpar toda a casa. Boa, Maurício! Boa. Essa é a Disney! Essa é a dica! Amanhã no Patrola na RBS TV, a gente vai levar amanhã uma matéria também, uma das matérias é sobre Disney On Ice, que passou por Porto Alegre. A Cinderela limpou todo o palácio aí e a Cinderela aparece. E a coisa mais bonitinha, as criancinhas tudo querendo ser que nem a Cinderela. Tem a Cinderela e tem o Giannettini também no Patrola amanhã. Duas princesas. O Giannettini também limpou todo o palácio. Um programa bem... Boa, né? Como boa. É que foi o teu gaydar? Boa. Teu gaydar com o Giannettini? Tá, os berros. Cara, posso ler uma notícia tu, aqui? Tu não gostaria de um cara que lavasse a louça, limpasse a roupa pra ti, chegasse em casa e tá lá o cara esfregando, aí tá o cara limpando o chão, assim, com aquela sainha. Não. Não? Queria ele na cama, né? Ei, tá. Menos. Não atiça piangas também, vai devagar. Legal, qual é a pote? Nessa sexta-feira... Tu é um machista, cara. Tu é um machista, cara. Todo mundo é machista, até homem e mulher, todo mundo é machista. Nessa sexta-feira, na localidade de Capivavi, interior do Alegrete, o capataz de uma fazenda a 15 quilômetros da cidade foi atacado pelo touro que havia castrado no dia anterior. Ah, a revolta do touro. Segundo o funcionário, o animal estava enfurecido e quando viu a brasília do capataz, investiu sobre o veículo, dando chifradas e coices, quebrando vidros e amassando o carro. Pensou o touro. Vou detonar a brasília desse maluco. Mas ele tava com um mugido meio fino. Vingança. Abre aspas pro capataz. Vou detonar a brasília desse maluco. Ele me reconheceu, acrescentando que o touro transformado em boi, né? Depois que é castrado, será transferido para a invernada dos fundos. Ontem, o caso era chamado no Alegrete de a vingança do ex-touro. Eu que fundei a invernada dos fundos. Ah, é? Eu que comecei a invernada dos fundos num inverno frio de 83. Demais, gauchão. O Atlântida de Passo Fundo tá fazendo mais um ano amanhã. E amanhã, 28 de maio, tem o projeto Life is a Loop no Gran Palazzo de Passo Fundo. Galera tá toda convidada para comemorar mais um ano de Rede Atlântica no norte do Rio Grande do Sul. Vai estar lá, né, o Quick? Sim, vou estar lá. Sim, alô, alemão. Tudo bem, amigo? Verdade que o Paulinho tá aí? Tá aí. Convido o Paulinho para jogar no Life is a Loop aí. Jogar? Traz a Flauvinha. Chegar. Ô, meu, deixa eu dar um toque aqui pra rapaziada que tá a fim de comprar carro ou a fim de renovar o seguro do seu carro. Tem que comprar carro e fazer o seguro. Na hora de comprar o carro, a gente pesquisa bastante em tudo que é loja, em tudo que é concessionária. Olha numa loja, olha noutra, olha na terceira, até ter a certeza de que tá fazendo o melhor negócio. Então, por que não fazer o mesmo na hora de contratar o seguro do seu carro? Quote com uma, com duas, com três seguradoras. E aqui vai a dica do Pretinho. Não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. É bem provável que você vá ter o melhor preço do mercado, vindo a economizar 10, 15 e até 20%, coisa de aproximadamente R$500 no seu seguro. Então não pague mais caro. Cote com a HDI Seguros, que é de bate-pronto. Consulte o seu corretor, Carlos Eugênio Nunes Lisboa. O KG. Que estará amanhã em Camboriú na balada do Pretinho. Boa! Rancho Mariá. Isso aí, muito toda bem. Toda a galera do Pretinho amanhã em Camboriú. Pô, primeira vez que a gente vai pra Manoel Camboriú com a balada do Pretinho. Vai ser a loucura universitária no Rancho Mariá. Loucura aí! Aí o cara chega no médico e reclama: doutor, eu acho que tem jacarés embaixo da minha cama. Aí o doutor responde com indiferença: corta as pernas da cama. Bah. Doutor, eu também acho que sou o piloto de Fórmula 1, doutor. Tomei uma dessas pílulas aqui a cada 3 voltas. Doutor, doutor, não acabou ainda. Eu acho que eu tô com síndrome de inferioridade. Quê? Quem tu pensa que é pra estar com essa tal de síndrome de inferioridade? Seu merda! É isso, Jerimão. Boa piada, é uma piada inteligente. É, o doutor, né? E aí, ô Marcos. Né? Desde criança, eu via algumas coisas estranhas na televisão. Não sei se vocês lembram, os desenhos lá da Hanna-Barbera. O cara chegava, a mulher do Pateta saía... Não, o Pateta saía pra trabalhar, aí a mulher do Pateta já atendia o leiteiro. Pateta não, o Pateta leiteiro. Não tinha mulher. Tá? Tinha, era uma loucura. A tinha, rolava, a Clarabella, claro. É, namorada, e a Clarabella já ficava com o leiteiro, era uma loucura. Cara, não sei se era o mesmo canal que a gente via. Sim, era o mesmo canal. Então tem aqui algumas coisas que... Só um pouquinho, o cara quer um tombo. Bom, galera. Tá bem aí, Arthur? Cara, tu tá bem, Arthur? Tá sangrando a testa ali. Leva ele ali, Maurício, no banheiro. Enfermaria. Paulinho, leva Arthur no banheiro aí. Continua então, Piangas. Ele vai gostar. Cara, o cara caiu, meu. Ô, Paulinho, não fica passivo assim, leva o Arthur. Leva o Arthur ali, cara. Vai, Marcos! O Tarzan corria pelado na televisão nas antigas. É mesmo, tá, a Cinderela chegava meia-noite, pra lá da meia-noite. Loucona. Aladim era um ladrão, a gente gostava do Aladim, mas ele é um ladrão, Aladim, gente. É verdade. É, as crianças querem, eu quero ser Aladim, mas é um ladrão, Aladim, cara. Tu queria ser alguma vez? O tio Patinhas? Nunca quis ser ganancioso. Aladim, o tio Patinhas era um egoísta, desgraçado. Não, eu queria ser. O Pinóquio mentia. Mas crescia o nariz, né? Crescia o nariz, igual o meu. Zé Colmeias e Catatau eram cleptomaníacos, levavam as coisas de quem fazia os piquenique. Lanches, piquenique. Zé Colmeias. A Branca de Neve morava com 7 outros caras, brother. 7 anões, cara. 7 anões, isso cara. Não quer dizer nada. Dá 2,5. Tá obstruindo todo o ludismo da história. Não quer dizer nada isso aí. Tá abstraindo. Olivia Palito com bulimia. A gente achava bonito. Ela não tinha bulimia, era mágica. O papai ficava fumando um cachimbinho suspeito pra caramba. Um troço verde dentro. Sempre tranquilão. Espinafre. Super-homem doidaço, cueca em cima da calça. E a... Seu papai. Também disposto, Dirceu, hoje? É, pois é, acho que é o Paulinho aí. E a Margarida namorava o Pato Donald, mas saía com o Gastão às vezes. Era rico. Porque o Gastão era rico. Bah! Sortudo, né? Maria Gasolina, né? Entendeu? Eram essas as coisas. Quem faz desenho pra criança é adulto, né? Acho que eles sempre deixam uma mensagem subliminar. E hoje em dia deve ter também. A patrulha é terrível. É, piorou muito. Pode ver todos eles, não tem comportamentos estranhos. Por exemplo, o Buzz. Tá, o Buzz, não trai, não fuma, não faz um monte de coisa, só voa. Super-herói, né? Quer o bem, mas né? Mas o Buzz é diferente. Mas o desafio é esse, hoje em dia não dá pra escancarar, fica nas entrelinhas, e se tu observar o comportamento do personagem, tu descobre um monte de coisa. O Bob Esponja era viado. O Woody era gay, O Woody é gay, não, porque a guria tá em cima dele, a vaqueira. Dela, a vaqueira tá em cima dele, ele... Mas ele... Eles ficam, eles são apaixonados. O Woody é apaixonado pela Cinderela. Sim. Pela outra lá, não é a Cinderela. Ela é uma Cinderelazinha, a bonequinha que é a Barbie. Eu acho que o Woody e o Buzz tinham que casar, cara. Um com o outro, cara. Cara, aliás, eu vi de novo Toy Story 3. É uma obra espetacular, cara. Eu queria ter feito Toy Story 3. Eu queria ser o Buzz Lightyear, cara. Eu queria ser o Buzz. Woody. Você tá querendo me dizer alguma coisa? Vamos no shopping de tarde, cara. Vamos. Lá na iPlace, cara. Todo mundo a pau. No barra lá. Vai daí, Godaiquinha! Um guarda de trânsito pega uma senhora de idade, uma idade mais avançada, na rua. Senhora tá em excesso de velocidade. Mas a velhinha conseguiu se livrar da multa quando respondeu: eu sei, meu filho, é que eu tenho que chegar antes que eu esqueça onde eu vou. Cara, e aí, Geiso? O médico chega pro seu paciente. Tá calado, né, Geiso? Tá com medo? Paulinho é gente muito boa. Sim, eu tô um pouco receoso. Não precisa ter. Porque eu tô meio sempre assim de mãos de parede. Não. Ele não gostou de ti, ele não te achou atraente. Não gostou de mim? Não. Nada. Ele não gostou da minha cantadinha. Vamos ver se guarda uma piada salada. Vamos lá, o médico pergunta. E aí, seguiu meu conselho e dormiu de janela aberta, salada? Sim. Segui o seu conselho. E a asma desapareceu, acabou? Não tem mais asma? Não. Dá pra ver. Mas o relógio, a TV, o iPod, o laptop é sumido. Ô, Paulinho, tu tá quieto hoje, né, Paulinho? O que houve? Não tá nos teus dias hoje, Paulinho? Eu tá só TV, tá TPM. Pensativo, não, pensativo, é. Acho que o Paulinho tá em TPM. Paulinho tá em TPM. Pensativo, o que aconteceu, Paulinho? Não aconteceu nada, estamos aqui ouvindo. Como é que foi a repercussão, Paulinho? Que foi gigantesca. A tua participação aqui quarta-feira foi legal? Demais, demais. E quanto maior, melhor, né? E o teu pai ouviu? O pai não ouviu, mas deve estar ouvindo agora. Beijo, pai. Ah, boa. Beijo, pai. E o acesso. Só não pude dormir que tá cheio de paparazzi em volta da minha casa agora. Ah, que beleza, hein? Mas o assédio aumentou, o assédio feminino? Vamos ver amanhã de noite quando eu sair. Quais são as grandes baladas gays de Porto Alegre, Paulinho? Ah, aproveita. De verdade. Tirando a casa do Fetter. É protesto, não existe. Não existe balada gay. Mas e o Ocidente lá? E o beco? O beco? Não, não era? Liguem o ar-condicionado urgente do Ocidente. É mesmo? Ah, é mesmo. Como reformaram todo o Ocidente, agora tá bonito, pintado, maior. Só falta ligar o ar. Pô, fiapo. Fiapo, liga o ar. Liga o ar, fiapo. Em Floripa tem a Concorde. Não, Floripa. Já foi lá na Concorde? Já há muito tempo atrás. Agora. É legal. Pode falar onde? Claro, claro, cara. Deu Ike, né? Por favor. Deu Ike. Em Floripa. Milhares de pessoas passam por lá enlouquecidas. É mesmo? Verdade. Deu Ike. É a semana. É onde vai ter balada pretinha. Fica onde? Canção The Week. É num hotel perto da Praia Mole ali. Num hotel? Olha! Pô, demais. Considerado uma das melhores boates do Brasil. É mais bonito, porque é o ar livre, então. Uau! É bacana. Cara, e a gente tem que ir nessas baladas gays, porque aí, é lá que tá a diversão. Exatamente, cara. É verdade. Como diz o Beto Xavier, ele vai na boate gay por causa do DJ. Ele gosta do DJ. DJs de casa de gay são legais. O Beto Xavier. Deixa eu falar. Cara, boate gay, Beto, não, mas o DJ é bom. Balada gay, assim, ó. As pessoas não se dão conta. Todo gay tem uma amiga mulher, né? Sim. Então é cheio de mulher também. Cheio de também, mulher gostosa, né? Pois é. Estão perdendo espaço. Vamos! Fica a dica, então. Bom, hoje tem balada em Porto Alegre, não? Porto Alegre, Floripa, tu sabe os dias? Tem dia certo? Todo dia é dia? Todo dia mais ou menos. Porto Alegre, agenda cultural. A festa que bomba em Porto Alegre acontece uma vez por mês, que é a Neon, que eu mais gosto, o Lúcio Carrara, mas... Tem que esperar. Hoje não tem nada. Onde que é a Neon? No cabaré. Tá, cabaré do Beco, né? É. Como hoje... é que é festa gay? Vocês ficam sem camisa se esfregando, de sunga? Não. Como é que é? Não, olha, eu não fico. Não, mas... E não te aconselho a ficar também. Paulinho, e tem espuma e vocês ficam nus assim, se esfregando e gritando que não, bom não. Ser o batinha do Ibiza dos anos 80, né? Hello, né? Isso tá mais pra motel do que pra festa. Isso, né? Isso aí, na verdade, é a visão preconceituosa. Das pessoas. Não, é, o Piangers é uma amostra, não, entendeu? Não, mas isso é festa, Sabe o que isso aí que o Piangers falou? Isso é um estádio de futebol. Bah, é verdade. É a Geraldo matou Grêmio. A charada. É os caras sem camisa. Sem camisa, se esfregando. Principalmente isso aí. No Rio de Janeiro, que é mais calor, né? Exatamente. Aqui, agora, aqui não, são, tem isso. São caras sem camisa, cantando, pulando e se esfregando. Isso é, Mas, Paulinho, hoje à noite, eu e o Maurício, a gente vai fazer uma sessão dupla, vai Milk ter... e Brokeback Mountain. Comprei um Campari pra nós também. Campari, cara. Que nojo. Só ele assim. Que nojo. Posso dar dois toques sérios? Pode, dar dois toques aí, doutor. É o pedido de sangue pra Bernardo Beltrame Rodrigues. Bernardo Beltrame Rodrigues tá internado no hospital Mãe de Deus, o cara tá precisando muito sangue e o banco de sangue do Mãe de Deus não tem sangue. E aí o sangue que haviam doado pro Bernardo eles usaram pra outros pacientes. Olha o desespero do banco de sangue. Então é sangue O positivo pra Bernardo Beltrame Rodrigues, hospital na verdade, Mãe de Deus. Qualquer tipo de sangue, né? É, ajuda, exatamente. E o outro tem o projeto Oásis, que vai na Vila Bom Jesus, em Porto Alegre. Nesse sábado e domingo. Muito legal, vou tomar. Eles fazem um projeto muito legal, que eles estimulam a comunidade a não esperar pelo governo pra que as coisas aconteçam na sua região. Então eles vão lá pra impulsionar a construção de uma praça, que é o maior desejo da comunidade da Bom Jesus, é a construção dessa praça. E aí eles vão lá pra incentivar a galera, porque se esperar pela prefeitura, talvez em 2018 essa praça seja construída. Então, é que a prefeitura está muito ocupada tapando buracos em Porto Alegre. Exatamente. É, ou multando. E a gente está com o projeto Copa 2014 no Bonja. Quem quiser ajudar é oasisportoalegre@gmail.com. Oasis Porto Alegre, tudo junto. Tudo junto. Oasis Porto Alegre, @gmail.com. gmail.com, tá, é o e-mail de lá. Tá bem, era isso então, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Obrigado, Paulinho, mais uma vez pela visita. Obrigado, aí. Fica à vontade pra voltar sempre com a Rodaica. Coca-Cola, abra a felicidade. Nova Skin, o cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas tinha estão na Colombo. Você pode, você merece. Voltaremos aí, logo mais às 18h com o Pretinho Básico. Vem aí mais um cabelo no espaguete. É o Aldo. Vamos ver. Paulinho, bota a camisa aí, Paulinho. Rede Atlântida.